sobre falar sobre. Coração. e eu fico a tremer. Logo os meus pensamentos sonham com prazer. Se caso tu olhas pra mim, não consigo evitar que eu pulo, eu salto e eu grito: oh linda morena, eu quero te amar. Eu pulo, eu salto e eu grito: oh linda morena, eu quero te amar. Oh linda morena, e eu sou assim, quero ter-te só pra mim. Oh linda morena, minha paixão, rainha do meu coração. Oh linda morena, e eu sou assim, quero ter-te só pra mim. Oh linda morena, minha paixão, rainha do meu coração. Eu sou assim, quero ter-te só pra mim. Linda morena, minha paixão, rainha do meu coração. Linda morena, e eu sou assim, quero ter-te só pra mim. Linda morena, minha paixão, rainha do meu coração. Essa é a rádio que só toca sucesso. Montei num cavalo que é meu companheiro de tanta jornada, que vinha galgando num passo ligeiro das léguas de estrada. Mas vamos ao resto, que às vezes há caso que alegre contar. Passou por nós leste um grande automóvel, 30 cavalos. O meu cavaleiro, um pouco espantado, parou por um momento. Depois lá seguiu, pela estrada fora, a crinas ao vento. Meu pobre cavalo, num passo ligeiro, lá ia seguindo, sem ver os cavalos que iam puxando um carro tão lindo. Mas sai numa curva, estrada comprida, ao pé de um silvado, aquele automóvel de tanta corrida ficou empanado. O meu cabrito, linchado e bonito, de caldo ao estado, ri-se contente daquele automóvel, 30 cavalos. O meu cavalito, linchado e bonito, de caldo ao estado, ri-se contente daquele automóvel, 30 cavalos. Linchado e colhendo, de caldo ao estado, ri-se contente daquele automóvel, 30 cavalos. O meu cavalito, linchado e colhendo, de caldo ao estado, ri-se contente daquele automóvel, de 30 cavalos. Mulher ingrata, que tanto me castigas, tens a facada já ratada das formigas,

2, Antena Web. Ai, rio, não te queixes, ai, que o sabão não mata, ai, até lava os peixes, ai, põe-nos cor de prata, rouba no monte a corar, vê lá bem tão branca e leve, dá ideia a quem olhar, vê lá bem que caiu neve. Água fria da ribeira, água fria que o sol aqueceu. Ver a aldeia traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. Três corpetes, um avental, sete fronhas e um lençol. Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. Ai, olha o enxoval, ai, feito de ursas brancas, ai, parece um pombal, ai, só de pombas brancas, um lençol de pano cru, vê lá bem tão lavadinho, dormimos nele eu e tu, vê lá bem, ficou de linho. Água fria na ribeira, água fria que o sol aqueceu, ver a aldeia traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. Três corpetes, um avental, sete fronhas e um lençol. Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. De manjerico passa a marcha filambó trolaró com achados e balões entre portões aos encontrões a dançar o solidó batem mais os corações. Olha o coxis que se farta de pitar repipipipipipi e nunca mais desafina a rapaziada quem é que quer soprar repipipipipipi xixo da menina. Mas quando um soco lambeu o judeu, até gritou pela mãe. E sem parar, pôs-te a cavar, o cochicho é muito meu, não o dou a mais ninguém. Olha o cochicho que se farta de apitar, repipipipipipi, e nunca mais desafina. É rapaziada quem é que queira superar, repipipipipipi, o cochicho da menina. Se farta de pitar pipi, e nunca mais desafina. A rapaziada que é que quer soprar repipipipipipi no cochicho da menina. Este é o seu Canal 2 da Antena. com. I will not buy this record. It is scratched. Thank you.